texto, a introdução, é para sair já do pau. De que se trata? Portanto, em primeiro lugar, eu quero dizer que o movimento Nós Somos Igreja tem um nome muito bonito e muito pretencioso. Mas é o que se pode arranjar. Então, né? Nós somos igreja e os outros também. Agora, nós também somos. Não, eu sou única. Agora, em relação, dizem que o Pio XI já gostaria de ter feito concílio, que o Pio XII também queria, mas andam todos a fazer um exercício que nunca põe em muitas provas disso. Portanto, a gente tem de começar pela ideia de que foi João 23 que teve a ideia. Vocês sabem que ele era filho de agricultores e não tinha jeito nenhum para a agricultura. E dizia mais tarde, havia três maneiras de alguém se arruinar na terra dele: o vinho, as mulheres e a lavoura. Meu pai escolheu a mais monótona. E foi ele, para fugir a essa monotonia, que aceitou que lá o professor da terra, o mestre de escola, dissesse que o rapaz tinha qualidades para estudar. E foi, e a gente esquece isso, às vezes quando se lembra de João 23, que ele era mesmo uma pessoa com uma inteligência absolutamente espantosa. Só como ficou o bom Papa João 23, pronto, é bom, é burro. É sempre assim, é sempre essa ideia que se divulga, quer dizer, e por isso até um bocado loucura, né? Um bocado, ele atreveu-se a isso, se pensasse mais não se metia nisto, né? É um bocado isso. Agora, eu queria, antes de começar, lembrar de Bento XVI. Sabem que foi traduzido, eu não conhecia o livrinho, mas foi traduzido para francês, agora, Mon Concil Vatican II, do Joseph Ratzinger. Diz assim: poderíamos assim formular a pergunta básica que estava por detrás de todas estas discussões. A Igreja deveria agarrar-se a esta atitude mental antimodernista, prosseguir na linha do isolamento, da condenação, da defensiva, até à rejeição quase angustiada da novidade? Ou deveria antes, após definir os limites necessários, abrir uma nova página e, de uma forma positiva, ir ao encontro das suas origens, dos seus irmãos, do mundo de hoje? O facto de uma maioria tão significativa se ter pronunciado a favor da segunda afirmativa conferiu ao concílio um novo começo. Tornou-se mais do que apenas a continuação do Vaticano I, porque quer Trento, quer Vaticano I, estiveram orientados para um movimento que visava isolar, securizar, delimitar, enquanto que o presente concílio, partindo daquilo que já havia sido feito, virou-se para uma tarefa nova. Isto é o Papa atual, quando ainda não era Papa e quando ainda não tinha feito, também pertenceu à revista Concilium, a partir de determinada altura, seguindo o Henri de Lubac e, sobretudo, o Urs von Balthasar, criaram outra coisa, porque acharam que a revista Concilium estava, sempre exagerado, hein? Estava a ser muito unilateral e eles iam fazer uma revista da comunhão. Pronto. Dito isto, eu queria dizer, e era só muito rapidamente, porque o tempo anda depressa, que é o seguinte. Acerca do Evangelho de São João, há um poeta americano que diz: e quando já não houver ninguém para dizer eu vi. Olha, leiam. É a única coisa que resta. E é algo que é importante. As grandes figuras do concílio, dos padres, dos vaticanos, mas mesmo dos peritos e tudo, já estão a fazer tijolo. Então, há algo que é necessário ver. Isto é de gente. Isto do Vaticano II é de antigamente. É já muito antigamente. Eu recordo-me, em 58, quando ia para Roma e fiquei no convento dos dominicanos, em. Logo à entrada em Génova, e no dia seguinte andava de hábito e fui lá para uma praça, e acontece que vem um senhor ter comigo, em que me traziam, também já com uma certa idade, mas uma lista enorme, que era os 100 mandamentos para uma república nova. Aquilo era muito comprido, mas ele disse: Sérgio, tu és novo e são precisos 3 bombas. Uma em Moscou, outra em Washington e outra em Roma. Em Roma já lá está. E era, falava do Papa. Há, portanto, esse. E eu tive, e para mim é o mais importante, porque ia às audiências só para olhar para a cara do Papa. Não era mais nada. Era só para olhar para a cara dele. Porque era uma coisa um bocado estranha. As pessoas todas assim excitadas. E cada uma trazia um cartaz daqui, outro cartaz dali, de onde vinham. Eu conheço fulano de tal. Em todas as terras conhecia fulano de tal. Ai, levam soldados minhas e tudo, não sei o que mais. Aquilo era uma comunicação. Uma comunicação com as pessoas. Absolutamente fantástica. Dava vontade de uma pessoa se chorar de comoção no meio daquilo tudo. Isto era uma nova forma. Depois havia as anedotas todas, não é? Muitas. Lá quando lhe perguntaram, quando trabalhava no Vaticano, disse-me, tentado. Ele tinha uma coisa em relação a tudo. Introduziu um humor, um sorriso, um querer bem, que era algo que era um bocado diferente do Pio XII, que ensaiava ao espelho os discursos que ia fazer. Fazer certos todos e tal. Embora espertinho, hein? Só rezava o breviário de 2 em 2 dias. Rezava à meia-noite para servir para o dia anterior e para o dia seguinte. Agora, ele, João XXIII, introduziu, não era um estilo. Era realmente com ele, o Vaticano já tinha a janela aberta sobre o mundo. Isto é, para mim, algo de muito importante ao nível testemunhal, porque foi alguém. E vem de uma história desgraçada em relação ao João XXIII. Quando anunciaram que era ele o Papa, ele tinha vindo a Fátima como cardeal legado quando era cardeal de Veneza. E não lhe ensinaram a ler em português o discurso, como aquelas coisas sempre desastradas que são desses estrangeiros que vêm pregar a Fátima. E ele também passou o tempo todo sagrado por a calma Maria, que não sei o que mais. Digo, ai minha vida, tínhamos o Carca, que era o Papa Pio XII, e vem agora este já velhote que nem sequer aprende a dizer coração nem nada. Eu tive assim, foi das pessoas que fiquei assim um bocado aborrecido. Depois foi a viragem completa e tenho mesmo devoção verdadeira, porque foi... E porquê? Repara que hoje, quando nós falamos do Vaticano II, isto já não diz nada às novas gerações. É preciso ser muito sincero com isso, não diz. Porquê? Porque tanto em relação às espiritualidades, como em relação às liturgias, como em relação às sabedorias, como em relação às místicas, como em relação às teologias, a tudo, hoje é algo que foi aberto pelo Vaticano II, mas é tudo inter. Inter-religioso, inter-espiritual, tudo é já com outros mundos. Isto é um grande êxito do Vaticano II, mas é de outra maneira. Quer dizer, as pessoas... Até há edições tão bonitas, não é? De todos os documentos, mas o que é que aconteceu também ao nível do conhecimento dos documentos? Os últimos papas, este menos, mas o anterior, uma resma de uma diarreia de constituições, de coisas e tudo, não há quem leia aquilo e sempre ter ali, também já não tem tempo de ler os documentos do Vaticano II, muito menos a Bíblia. Agora, há, portanto, aqui uma situação real que fala-se assim pela ponta dos cabelos. E então, há uns, e é que eu falo, é coisa que depois testemunharão, que guinam muito para o pré-concílio, porque o concílio estragou. E pode chegar ao extremo, como se chegou com os lefebristas. Mas sem ser isso, vocês vão já às igrejas de Lisboa, minha vida, tudo aquilo que o movimento litúrgico andava a dizer que era asneira, agora é a lei, de novo. Quer dizer, todo o devocionarismo, todas as coisas que há, tudo isso regressou. Os padres já todos têm coleira. As pessoas podem pensar que não, mas há todo um imaginário que vem para cá. Porquê? Porque se lembra muita gente, e é verdade, que as reformas conciliares também foram feitas um bocado atabalhoadamente. E se havia superficialidade antes, a seguir também as cantigueiras todas que vieram para a liturgia, tudo, tanta coisa, era também muito fraco, muito fraco. Mas eu lembro sobretudo, e isto é exemplar cá em Portugal, mas foi assim. O que é que, por exemplo, em Portugal, já teremos as razões, já todas as pessoas podem ver, porque é que a coisa cá, o concílio, não foi importante. Mas, eu recordo, estava em Fátima, e o bispo Dom João Pereira Venâncio chamou um senhor de Leiria para fazer a apresentação das reformas, da reforma litúrgica, a todos os padres da diocese de Leiria. Foi muito engraçado, porque ele fez um trabalho muito bom, mas começou a querer justificar as alternativas que eram agora a começar pela do altar, voltado para o povo e tudo isso. E falou nisto, o Dom João Pereira Venâncio disse: está a complicar as coisas, não é preciso tanto. Diga assim: antes estava mandado da outra maneira e estava bem, agora está mandado de outra maneira e também está bem, e agora faz desta maneira. Isto é literal. Ora, o problema também, a reforma mais bem feita e mais rápida cá foi, sem grandes contestações, não teve contestações, a reforma litúrgica. Mas também foi por decreto. Decreta-se assim, e agora era de uma maneira, agora é de outra. Tá. O resto, se virem até o documento dos bispos, quando foi para a aplicação do concílio, era um documento dos bispos para o Natal, depois do concílio. O que é que diz? Dizem-lhe, cuidadinho. Em algumas partes do mundo andaram a dar indulgências, não é? Quem lia os documentos, quem fazia isto, cárcere, cuidadinho. E deve tudo ser feito sempre com a autorização do bispo. Claro, durante o concílio havia um ou outro que tinha acesso a algumas revistas, na altura, francesas, não é? Sabia umas coisas. O resto não sabia, porque os bispos vinham, por exemplo, o Patriarca de Lisboa, a dizer que a reforma da Igreja em Portugal, e meu Deus, precedeu o Vaticano II. Era uma coisa muito melhor que o Vaticano II. Para que é que estamos com essas coisas? Vejam as cartas dele, são desse género. Portanto, para que andar a pretender? Se nós já estamos muito mais longe. Está bom. Isto é um bocado para dizer que o episcopado português, e então há um homem que tem um homem de uma honestidade fantástica, e se quiserem ler, do Manuel de Almeida Trindade, Memórias de um Bispo, em que ele explica porque é que os bispos portugueses fizeram pouco, ele quase nada, no concílio. E então ele diz, há uma razão, nós não levámos ninguém, nenhum perito connosco. E ele também não os havia. Depois, lá, éramos muito modestos, não levantámos a voz. E assim ficámos. É muito bonito ler o depoimento dele. Era realmente... Entretanto, havia aqui, por exemplo, aqui foi bem estudado, que é o facto de como, no contexto do tempo e o modo, no contexto da Moraes, como é que até surgiu a revista Concilium, a revista internacional para se aprofundar e aplicar o concílio. Frei Mateus era mesmo do comitê internacional da revista Concilium, e cá havia todo um grupo de Moraes que se dedicava especialmente a isso, e nós em Fátima tínhamos de andar uns a traduzir, outros a corrigir traduções dos artigos que se faziam. Isto é um bocado para dizer que depois houve aí que era um movimento, aliás, restrito, como Alçada Batista dizia. A Moraes publicava muitos livros, mas ninguém lia. Mas isto era nos dias em que estava deprimido. Quer dizer, tinha poucos leitores. Mas também a revista teve de ir, e acabou por ir para o Brasil. E nunca mais regressou. Aliás, também é um bom destino. Isto é um bocado para dizer que depois houve muitos movimentos. Eu recordo-me de uma coisa que há bocado estive aqui a mexer-me numas coisas e encontrei umas fotografias, também me mandaram há pouco. Epa. Que era isto. Foi uma exposição que jovens fizeram em 1963, começou em 62 a preparação, mas o mundo interroga o concílio. Esta exposição da Juventude de Cristo Rei foi depois abruptamente fechada pelo bispo e pelo governador civil, com a intervenção da PID e tudo isso, o 1º de maio. Mas aí começava a haver um grupo muito pequeno, que tinha 100 pessoas. Mas havia, assim, esforços. Depois acontece, por isso, a Pragma fez uma das primeiras, assim, abordagens do decreto sobre o ecumenismo. E eu recordo-me que quando cheguei de Roma fui convidado pelo Nuno Teotónio. Foi uma sessão, foram duas sessões que se fizeram nos bombeiros voluntários, e aí foi uma coisa absolutamente espantosa. Eu fiz a primeira conferência e o Dom Luís fez a segunda. Dom Luís Pereira, que era da Igreja Lusitana. E veja qual era a mentalidade dos padres. Eu acho que não há ninguém aqui em Portugal que acha que Fernando Belo é um reacionário. Fernando Belo. Ora, o Fernando Belo, depois da minha conferência, ficou tão escandalizado que pediu, não podia estar na próxima conferência, escreveu uma carta para dizer como é que eu me atrevia a falar assim da nossa igreja, e falou absolutamente o discurso do Sr. Cardeal Patriarca, quer dizer, era absolutamente igual. Porquê? Porquê? Porque na altura ainda não havia, tinha havido a grande sacudidela dos olivais, e as pessoas tinham sacralizado tudo o que dizia o Sr. Cardeal. Havia um grupinho de dissidentes, mas o resto era uma fidelidade enorme ao que dizia. Então isso criou imensos problemas, porque era um núcleo muito restrito, e o resto, paisagem. Portanto, quando nós viemos aqui para estudar, e é necessário estudar, e estudar os documentos do que foi realmente, eu tenho um documento que é uma coisa espantosa, espantosa, que não fui eu que o só tive agora. Só tive mais tarde acesso a ele, e comunismo em Portugal. Isto foi em 1967, uma conferência em 18 de março de 1966, no Porto, integrada no ciclo Temas e Perspectivas do Vaticano II. Tinham sido os jesuítas que tinham organizado, o bispo não os deixou organizar, mas como já estava na lista, eu não podia entrar no Porto, mas como já estava na lista, ele fez. Então, esta conferência está escrita, toda ela. Fui chamado ao Senhor Administrador Apostólico para me dizer que eu tinha dito várias heresias lá durante a conferência. Digo, está gravada e está... Já tinham gravada e digo, está escrita, veja. E estava lá o seu auxiliar. Não, tu disseste. Uma senhora, por quem eu tenho a maior consideração, disse. E pronto, e aquilo acabou, a conversa acabou quando eu já estava com os cabelos, e eu disse, ó Dom Florentino, uma diocese não é quinta do bispo. E ele disse, vai. As coisas eram um bocado assim, mas as conversas que se tinham... com o Patriarca de Lisboa, tudo isso era, as pessoas não se dão conta do que havia de limitações para fazer realmente criar um clima. É evidente que também cá, graças a Deus, não fizemos as neiras como fizeram noutros lados, não é? Mas também não beneficiámos o que beneficiaram noutros lados. E é um bocado isto, uma concessão do Vaticano II, mas que não era operacional. Quer dizer, nunca foi operacional cá. Eu escrevi depois para a Brutéria, 10 anos depois, o Vaticano II, e a minha conclusão, não tinha sido preparado cá, não tinha sido acompanhado, e depois também não podia ser aplicado de forma inteligente. Isto é, eu termino já, porque já está a passar a minha hora, de que o Vaticano II foi, como o padre Congar disse, e eu creio que ele tem toda a razão, o padre Congar disse, Vaticano II foi uma verdadeira revolução na Igreja. O cardeal Siemens disse a mesma coisa. O Vaticano II foi 1789 dentro da Igreja. É evidente que a seguir dividiram-se os campos e uns seguiram para um lado, outros seguiram para o outro. Estamos neste momento assim, um bocado no meio da ponte, sem saber se ir para a frente, se ir para trás, se ir para o lado, a tirar-se ao rio. Quer dizer, porquê? Porque é normal. É que também se sonhou que por decreto doutrinal, ou por decreto canónico, ou decreto jurídico, por mandato, se podia mudar séculos de mentalidade. Ora, nós cá tínhamos tido um movimento litúrgico muito, muito tenue, um movimento social bastante mais avançado e um movimento teológico inexistente durante o século XX. Então, também, a gente pode desejar milagres, eu acho que é bom desejar milagres, mas também Deus não está sempre todos os dias disposto. Então, o que eu digo, e eu acabo aqui, eu acho que há, e agora há, formas de estudar, não só histórias do Vaticano II, como fez este Alberigo, mas agora há um trabalho da recepção do Vaticano II, isto é o primeiro volume, mas já tem um conjunto de documentos da preparação, de durante o concílio, em que a gente tem muito que estudar mesmo acerca do Vaticano II. Para quê? Para compreendermos, não o nosso tempo, aquele tempo que passou. Hoje é tudo pós. Estamos tudo em pós. E, portanto, não é isso, mas é compreender a viragem enorme, e então perceber que são precisas e são necessárias outras viragens, que este concílio pode ser continuado. Uns falarão de terceiro, outros de quarto, outros, mas quer dizer, o que há é possibilidades de, na mesma linha do Vaticano II, mas alargando as perspectivas e noutro mundo em que já estamos, fazer algo que é muito necessário à Igreja e à sociedade. Porque a gente esquece que o Vaticano II nasceu quando havia um confronto das duas, o capitalismo e o comunismo, e havia a guerra colonial, nós cá, não é? Havia depois a imigração, tudo um conjunto, um mundo que mudou. Uns dizem para melhor, dizem para pior, seja como for, mudou. E é necessário agora, eu creio que em vez de andarmos numa guerrilha uns com os outros, acho que era bom seguir aquela coisa do Timóteo, porque ser cristão hoje, em que tem toda uma parte, que é como é que católicos e não católicos, aliás, o livro foi premiado pela Igreja Anglicana, como é que as pessoas se podem escutar, se podem interpelar, podem investigar, podem abrir novos caminhos. Isso é possível, porque o mundo, apesar de tudo, não acabou em Trento e também não acabou no Vaticano II.